Panorama Agrícola para 17 de setembro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira de lua crescente e este é o Panorama Agrícola de 17 de setembro. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe e também o Eduardo Maia. Certa feita, me ajustei. O ditado de hoje é: tenha uma atitude positiva e melhore a sua vida. As atrações do Panorama Agrícola desta sexta-feira. Canoinhas investe em plantas bioativas. Começa a colheita do morango orgânico em Rancho Queimado. Alimento e companhia bom para chuchu. Este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa ao ligar 48-3239-5647. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 7:30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça uma omelete maior, acrescentando um pouco de maisena e leite aos ovos batidos. Se você preferir, pode rechear com sobras de carne ou legumes. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O cultivo de plantas bioativas transformou-se em uma nova fonte de renda para produtores de canoinhas no Planalto Norte do estado de Santa Catarina. Tudo começou quando o agricultor Altair Padilha pediu ajuda à EPAGRE para formar um grupo de famílias com o objetivo de resgatar o uso dessas plantas em tratamentos de saúde e introduzir o cultivo delas nas propriedades. Hoje, 6 famílias do município cultivam cada uma cerca de 3 mil metros quadrados de espécies como calêndula, melissa e camomila. Os agricultores de Canoinhas também produzem espinheira santa, capim-limão, cavalinha e hortelã em menor quantidade. As plantas são desidratadas em secadores e vendidas para empresas de São Bento do Sul, Gravatal, Palhoça e Canoinhas. O grupo é certificado para a produção agroecológica pela rede Ecovida. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. O chuchu está entre as 10 hortaliças mais consumidas no Brasil. Na realidade, é uma hortaliça fruto, originária da América Central e ilhas vizinhas. Não possui sabor marcante, o que facilita o preparo com outros alimentos. É de fácil digestão, rico em fibras, contém uma boa quantidade de potássio, vitaminas A e C, e ainda auxilia na redução da pressão arterial. Depois de colhido, o chuchu se mantém em condição ambiente por 3 a 5 dias e de 6 a 8 dias na geladeira embalado em saco plástico. Por ter poucas calorias, o chuchu é indicado no regime alimentar. As folhas, brotos e raízes também podem ser consumidas. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O nosso contato é com o distrito de Taquaras, município de Rancho Queimado. Nós vamos conversar com a dona Letícia Weigert, que é produtora de orgânicos. E agora, nesse mês de setembro, tem começado com a colheita do morango orgânico. É isso, dona Letícia? Isso mesmo. Agora começa a nossa safra de morangos aqui na região da Grande Florianópolis. E vai até quando? A safra, ela começa agora em setembro, vai até janeiro, mais ou menos, e o auge dela é em novembro, quando acontece a festa do morango aqui em Taquaras. Qual é a sua expectativa, dona Letícia, quanto à colheita? Olha, tudo indica que essa primavera vai ser uma primavera mais seca E isso para nós é muito bom, porque o morango é uma fruta muito sensível, ainda mais no cultivo, nesse manejo agroecológico que a gente faz. Então, ele sofre muito quando tem muita chuva, que foi o que aconteceu nos dois últimos anos. Então, esse ano, a previsão de primavera seca, para nós está tudo bem. Com relação ao preço da senhora para o mercado consumidor? A nossa situação do orgânico em relação a preço, ela é bem favorável, porque a produção ainda é bem menor que a demanda. Então, a gente tem um mercado consumidor aí bem preparado para os orgânicos e que, infelizmente, ainda tem pouca produção. Isso em relação à quantidade, em relação à variedade também. Assim, a produção do orgânico aqui em Santa Catarina, ela ainda é pequena e o consumo é muito bom. Então, a gente tem uma situação bem confortável em relação a preço. Agora, por exemplo, no morango, em relação ao convencional, a faixa de preço aí é 70% maior que no convencional. A senhora recomenda a produção de orgânicos? Ah, com certeza. Isso aí é uma coisa que eu estou há 9 anos na produção orgânica e é uma coisa que a gente só encontra benefícios, assim, tanto da parte da terra, da resposta da terra, que é uma coisa que a gente faz paralelo ao cultivo, a gente faz o trabalho de proteção de nascentes, de recuperação do solo, que é uma coisa super importante. E a resposta da terra é muito maior. E é claro que as nossas famílias estão trabalhando com produtos saudáveis, que não trabalha com resíduo de agroquímico, e as pessoas que estão consumindo também isso aí, lá na ponta, o resultado final é maravilhoso para todo mundo, né? Dona Letícia Weingert, produtora de Rancho Queimado, além do morango na modalidade orgânica, que outras produções orgânicas a senhora tem? São hortifrutícolas, né? Nós trabalhamos, as frutas é morango, amora, framboesa e fisalis. E daí nós trabalhamos também com tomate, cebola, pimentão, cenoura, que daí é uma época um pouquinho diferente, né? Mais para frente que a gente começa a colher. E esse morango que a senhora está começando a colher agora em setembro, cai bem numa sobremesa. Nossa! O morango dessa primeira florada, agora do começo, ele é um dos mais belos que tem, mais saborosos, né? E o orgânico, ele concentra um pouquinho mais de sabor. Então, sobremesa, café da manhã, sobremesa pro almoço, é maravilhoso. Um lanchinho da tarde também. Perfeito. Agradecemos a entrevista da produtora Letícia Weinger, produtora de agroecológicos de Rancho Queimado. Muito obrigado, Letícia. Obrigada a você pela oportunidade. A FAO, o braço da ONU responsável pela agricultura e segurança alimentar, convocou uma reunião extraordinária com líderes globais para discutir o recente aumento no preço mundial de alimentos. O encontro está programado para 24 de setembro em Roma. Nas últimas semanas, mercados globais de cereais tiveram uma brusca alta de preços internacionais do trigo devido à preocupação quanto à falta do produto. O propósito de organizar o encontro é que países exportadores e importadores realizem discussões construtivas para que as reações à situação atual do mercado sejam apropriadas. Na semana passada, protestos motivados, entre outras razões, pela alta de 30% no preço do pão nos últimos 12 meses, deixaram pelo menos 7 mortos em Maputo, capital do Moçambique, país africano. O anúncio da FAO dessa reunião extraordinária em Roma, dia 24 de setembro, por causa da crise nos alimentos, também ocorre depois que a Rússia decidiu ampliar o prazo de proibição da exportação de grãos colhidos no país, o que aumentou o temor de que os preços dos alimentos continuem a subir. A Rússia produz entre 8% e 10% do trigo mundial e costuma exportar cerca de um terço disso, mas proibiu as exportações. O consumo de pescados no Brasil aumentou cerca de 40% nos últimos 6 anos, ao passar de 6,46 quilos por habitante ao ano, em 2003, para 9 quilos por habitante por ano, em 2009. As informações são do Ministério da Pesca e Aquicultura. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.